meuscds.com. E as Mini Fitness e o Ponte do Diz, a sua loja no Marizal. Bora, Perdigão! Estoura, bebê! Eu sou da quebrada, eu venho do morro. A montanha de sobra, mas eu ganho pouco. Ela é patricinha, tem uma condição legal. 1 milhão de seguidores na sua rede social. Só tenho um coração pra oferecer pra ela. E um beijo gostoso, um beijo de favela. Ela gostou, ela pediu de novo. Virou na pegada do vagino. Ela gostou, ela subiu pro povo. Juntou a blogueirinha e o vagino. Ela gostou, ela pediu de novo. Virou na pegada do vagino. Eu venho do morro. A montanha onde sobra, mas eu ganho pouco. Ela é patricinha, tem uma condição legal. 1 milhão de seguidores na sua rede social. Só tenho um coração pra oferecer pra ela. E um beijo gostoso, um beijo de favela. Ela gostou, ela pediu de novo. Virou na pegada do vagino. Pontaneira, José do Picuí, do Pé Puriá.